melhor está se o Salgueiro e Mangueira todo o Brasil emudecer. Chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. Melhor está se o Salgueiro e Mangueira todo o Brasil. Voz do seu plangente violão, ele deixou seu coração. Partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer companhia a Noel. Ele deixou seu coração. Partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer